Miguel, olha lá, Miguel. Ih, tá alegre, com certeza tem bênção pra contar. Lá vem o irmão Joaquim, todo contente, todo cheio de vitória. Ele tem bênção pra contar. Pagou a prestação que estava atrasada, fez comprar pra sua casa e o dinheiro vai sobrar. O seu salário já aumentou, vejam que glória. Ele disse que agora sua vida vai mudar. A bicicleta ele trocou por um fusquinha, vai levar a irmã Cristina de carro pra cultuar. O crente não deseja muito, o pouco pra ele é vitória. Tudo que vem pra ele é lucro, sua vida é sonhar com a riqueza lá da glória. O crente é feliz com pouco, porém o muito Deus lhe dá. O crente não fica murmurando, toda bênção que recebe vem pra igreja pra contar. Ele dá glória na bonança, na doença, na alegria, glorifica sem parar. Ele dá glória todo dia pra ele é festa, só vive pra cantar. Crente não fica murmurando, cada bênção que recebe vem pra igreja pra contar. É assim, crente não precisa muito pra dar glória a Deus. Qualquer coisa pra ele é motivo pra glorificar ao Senhor. É glória a Deus. Lá vem o irmão Joaquim, todo contente, todo cheio de alegria. Ele tem bênção pra contar. Ganhou um terno do pastor e um sapato. Ele fechou um contrato, suas dívidas vai quitar. O seu vizinho aceitou a Jesus Cristo e ele está feliz por isso. Acabou a confusão. Ele me disse que agora vai ouvir Andréia Fontes todo dia. Acabou a perseguição. O que ele vai ouvir? É o momento de Deus mostrar a saída. É o momento de Deus devolver a vida. É o momento de Deus dizer que você pode. É o momento de Deus repreender a morte. O crente não deseja muito, o pouco pra ele é vitória. Tudo que vem pra ele é lucro, sua vida é sonhar com a riqueza lá da glória. O crente é feliz com o pouco, porém o muito Deus lhe dá. O crente não fica murmurando, toda bênção que recebe vem pra igreja pra contar. Na doença, na alegria, glorifica sem parar. Ele dá glória todo dia pra ele é festa, só vive pra cantar. Crente não fica murmurando, cada bênção que recebe vem pra igreja pra contar. Ele dá glória na bonança, na doença, na alegria, glorifica sem parar. Ele dá glória todo dia pra ele é festa, só vive pra cantar.